de alguém, me dói o coração. Lembranças de alguém que partiu desse mundão. Quando perde alguém, me dói o coração. Lembranças de alguém que partiu desse mundão. Saudades, saudades. Mas aí ontem à noite, não consegui dormir, não sei porquê. Me ponho a sonhar, a lembrar de você. Mó aperto no coração ao escrever este som que eu fiz pro meu irmão que partiu deste mundão. Eita moleque bom, só trampava, estudava, conselhos bons. Toda hora ele me dava na ironia do destino. Você partiu primeiro, ferida que não cicatriza. Saudade que corrói por dentro, não consigo acreditar. Não dá pra se conformar, saber que você se foi para nunca mais voltar. Cada verso que compus, a lágrima escorre do olhar. Cada rima escrita, parece que meu mundo vai desabar. Mas não posso me entregar, ergo a cabeça, preciso continuar. Sei que é difícil, mas não vou desanimar. Sei que você já não pode mais me ouvir. Também sei que você sempre torceu por mim. Então eu resolvi escrever pra te homenagear. Só quero que cê saiba que pra sempre eu vou te amar. Quando perde alguém, me dói o coração. Lembranças de alguém que partiu desse mundão. Quando perde alguém, me dói o coração. Lembranças de alguém que partiu desse mundão. Saudades, saudades. Por muito tempo, o ódio e a tristeza dominaram minha mente. Seduzido no veneno da serpente, com sangue nos olhos, na fissura pra descarregar os pentes. Mesmo assim, eu sabia que você já não ia mais voltar. Aquela dor no peito e o vazio ia amenizar. Mas logo ia voltar, e aquela voz na minha mente que vinha martelar. Ei, João, chega de se lamentar. O que ele fez com seu irmão, tá na hora de cobrar. Andando na quebrada, pra cá e pra lá, então parei, pensei e com Deus fui conversar. Pedi pra ele me ajudar a iluminar o meu caminho, pois eu já sozinho não tinha forças pra continuar. Em vez de pegar um cano e sua morte e cobrar, preferi pegar caneta e papel e meu sentimento demonstrar. Ei, mano, só quero que cê saiba que pra sempre eu vou te amar. Vivo no meu coração, você sempre vai estar. Quando perde alguém, me dói o coração. Quando perde alguém, me dói o coração. Quando perde alguém, me dói o coração. Lembranças de alguém que partiu desse mundão. Quando perde alguém, me dói o coração. Lembranças de alguém que partiu desse mundão. Saudades, saudades.